à espera dos pais. A dama da alta sociedade costumava desfilar em sua carruagem de luxo pelas ruas de São Francisco, sob olhares de admiração e inveja. Um dia, os jornais publicaram o falecimento de uma tia, e ela, obedecendo às convenções sociais, teve que permanecer no lar por uma semana. Indignada por ter que ficar 7 dias dentro do enorme palácio, buscou o marido, então governador do estado, e este a fez lembrar-se de que poderia passar os dias brincando com o filho. Ela gostou da ideia e adentrou a ala esquerda do palácio que tinha sido liberada para o pequeno príncipe, que vivia rodeado por profissionais de diversas nacionalidades, a fim de lhe ensinarem idiomas e costumes de outros povos. Quando o pequeno Leland avistou a mãe, exultou de felicidade e lhe perguntou por que ela estava ali naquele dia e hora não habituais. Ela lhe contou o motivo e ele, feliz, lhe perguntou quantas tias ainda restavam. Leland estava ao piano tocando uma balada que aprendera com sua babá francesa. A mãe, impressionada, ficou ouvindo por alguns instantes aquela melodia que espalhava pelo ar acordes melancólicos. Pediu ao filho que a cantasse. Ele cantou. Pediu que a traduzisse. Ele traduziu. Era a história de um menino que ia diariamente com a mãe até a praia, de onde ficavam ambos olhando o pai desaparecer na linha do horizonte em seu barco pesqueiro. Todos os dias, a cena se repetia, até que um dia o barco não mais retornou. A mãe pediu ao filho que a esperasse ali, pois iria buscar o marido. Adentrou o mar e de lá não mais voltou. E o filho ficou esperando na praia pelo pai e a mãe, que jamais retornaram. A balada comoveu a grande dama. Falou ao filho que era muito triste. Ele respondeu que cantava porque se identificava com o menino da praia. A mãe não entendeu em que consistia a semelhança e falou ao filho: "Você tem tudo, não lhe falta nada. Tem mãe e pai, e é herdeiro de um dos homens mais importantes deste estado." Leland respondeu com um ar de tristeza: "Papai adentrou há muitos anos o mar dos negócios e nunca o posso ver. Você o seguiu e eu fiquei aqui à espera de um retorno que nunca acontece. Como você pode perceber, minha história é muito semelhante à do menino solitário da praia." Daquele dia em diante, a dama passou a conviver mais com o filho de 11 anos. Conheceu-o melhor e aprendeu a amá-lo. O carinho e os afagos maternos deram a Leland um brilho novo. Por algum tempo, a vida lhes permitiu desfrutar da alegria do afeto mútuo, das experiências vividas, um em companhia do outro. Fizeram uma longa viagem de navio e Leland adoeceu. A mãe fez tudo o que podia para salvar-lhe a vida, mas foi tudo em vão. O navio retornou e Leland não pôde mais contemplar a mãe com os olhos físicos. Todavia, naquele breve tempo de convívio, o menino ensinou à mãe outros valores. Ela construiu orfanatos e outras obras de assistência para a comunidade carente. Leland não herdou a fortuna dos pais, mas a fortuna rende frutos até hoje, junto à sociedade daquele estado. Dentre elas, a Universidade Stanford. Não há motivo que justifique o abandono dos filhos por parte dos pais. Não há filhos que aceitem de boa vontade e em sã consciência trocar o afeto dos pais por qualquer outro tesouro. Pensemos nisso.